A Saredo 2224, agora sim estabilizado, baixado e travado, final da 190. Pouso autorizado, 080 graus, 10 nós, o ajuste 1010, 2224. 2224 com livre pouso. Comandante Manoel, com o 9278, definitivo, ciente da Tango 10150. O 9278, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada válida, separador Gil Pérez, que negama 090. Copiou Mari, 2000, poderia confirmar o ajuste do 9278? Ativo, que negar 0110. 1-0-0, bom, 9278. Quatro aos 34, direito, 1219. 219, boa. Botão 3662. Botão 3662, boa noite. Informação em curso é TAM, copia? Copia. 3662, autorizado Natal, via UPS 110. Nível 370, saída Pulca, transição Zipar, decola 10 com a primeira curva à esquerda, acione 5463 no transponder, frequência do controle 1119.80. Seguinte, Natal 370 conforme rota, pisolou 10, Pulca Zipar da 10 com curva à esquerda, 5463, 1190. 5463 transponder, frequência do controle 1119.80, TAM 3662. 10980, TAM 3663, 5463 transponder. Passaria do 2224, livrou. Passaria 2224, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remoto no 422-24. São 3662, 105463 transponder, 119.80. Afirmativo. Protegimento correto, reporte pronto para o estacionamento, portão 08. Reportarão 08. Só informa que está com órgãos para transplante. Confirme? Só informa que está com órgãos para transplante. Sim, são 3662. Bom 9278, autorizado a final ILS. Autorizado ILS, bom 9278. Quatro, boa noite, senhor, identificação, autorizada a chegada Mari, do para 3 no FEIS, que negar no 0, no 0. O 9278 está mantendo uma sem tela? Negativo, o 9278 está descendo para 2000, estava só reduzindo a velocidade. Sim, tirado. 604, desça para 2010, final 1010, autorizada a final ILS. 2010, autorizada ILS, 604. Salvador, boa noite, bom 398, informação tanto. 398, ação de identificação, autorizada a chegar na margem, desça para 3 no PES, final 1010. Para 6 no PES, ajuste na 010. Solicita a prova do Serra Victor 368, prefeito A, procedimento Y. Gol 9278, chame Torre 1895. Torre 1895, gol 9278. O 398 prossegue na chegada, mas a frente será autorizada. Ok, prossegue na chegada amarela, será autorizado, obrigado. Torre, gol 9278, boa noite. 9278, boa noite, chefe do trem livre pouso, nós tentamos 10 nós, 1010. 1010, gol 9278, talvez seja necessário uma remetida aqui, senhora. Eu informo em breve. Gol 398, tem condições de aproar o Serra Vitor 366? Positivo, tem condições, 366. Utilizado, Serra Vitor 366, desce para 2500 pés. Desce para 2500 pés, na prova do 366, obrigado. Remetida, gol 9278. Confirme. Gol 9278, iniciou a remetida. Estou para 2000, mantenha a proa, chame o controle 198, motivo? Estabilizado, chamando 198. Fecho. Gol 9278, arremeteu atingindo 2000. A 278 sobre a torre agora, com a esquerda para 360, voa 3 minutos na torre. O 9278, poderia confirmar? A sobre a torre, com a esquerda para 350, voa no máximo 3 minutos na torre. Esquerda 350, máximo 3 minutos. Chané 6313, muito boa noite, mas Salvador não opera na 1208. Frequência do controle agora 119.8. Vou ligar pro centro e puxar a orelha dele, pode deixar. É 313, senhor de identificação, autorizada a chegada a bom, desce para 4 mil pés, legal no 0110, reduz a 2509. Legal no 0 e reduzido para 2509, eu chinelo 6313. Salvador, boa noite, está 3258, informação Tango, Fortaleza, nível 377. Quem me chamou, foi o Tango 3258? Exatamente, está 3258, Centro Tango, Fortaleza, nível 370. Está 3258, a informação Tango confere, autorizado Fortaleza, via Upsilo 19, nível 370, saída Momo, transição Froti, decola 1-0 com a primeira curva à esquerda, acione 54. 64, frequência do controle 1-9-80. Autorizado nível 370, decola 10 com curva à esquerda, na Momo Froti, intercepta, Upsilo 19. 5464 transponder, o controle Salvador 1198, Pan 3258. Pan 3258, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Pronto, Samara, portão 38. Sultan 3662 com 1277 a bordo, Marcial 1240. Pronto, 3662, três ataques até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118, decimal 95, ajuste 1-0 no 0, bom voo, então 3662. Tente, parte principal, Índia, chamará no ponto de espera, 1-0-95. Uno 398, autorizado o final do procedimento terminado, reporte estabilizado. Reportaria estabilizada, sinal de RNAV, que está 1-0, bom, 398. Autorizado 604. Prossiga. Autorizado o procedimento, né, 604. Estimativo, reporte estabilizado, 604. Ok, vai passar. LS 604. 604, torre 1-895. 895, 604. Tan 3662, próximo do ponto 010, pronto. 3662, alinhar e decolar 080 graus, 12 metros. Alinhar e decolar 1-0, Tan 3662. Oi, boa noite, 1-8-604, Machado Travado, Manilha Meio do Externo. 604, continua a aproximação, aguarda, pista livre. Aguarda. Gol 9278, curva à esquerda para 240, limite magnético 110 centímetros. Gente, esquerda 240, limite 110 e lembra, gol 9278. Sina 6303, redução 2109. 2109, 6303. Do 04, livre pouso, uma centena com 10 nós, 1010. Livre pouso, pistão 0, 1010, 604. Gol 9278, curva esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao localizador, gol 9278. Meia dois ao 53198, boa viagem. 198, obrigado, tenha uma boa noite. Controle, muito boa noite, tá? 3662. Cruzando agora 1800 para 350, transfere. 3662, boa noite, contato radar, voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, reporta que é Trove e quando possível Prode e para o PUCA, senhor. Gente, aguarda. Sou 3662, direto de par. Direto de par, 3662, muito obrigado. Voo 9278, redução 709, para o localizador, curva à esquerda, para o 150. Esquerda 150, reduzindo, voo 9278. Quatro ao 55, direito 219. Direito 219, 1604. O 9278, complete redução para aproximação. Reduzindo o 9278. Salvador, muito boa noite, 604. Voo 604, boa noite, pelos ataques Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 398, torre 1-8-9-5. 295. Na 6313, desça para 317, que legal no 010, está sobretor, vai manter a presente PRO, limite ao localizador. 3000 pés com 1010, mantenha a PRO, limite lock hoje, né? 6313. Está no 0, baixar travado. 398, checado, livre pouso, uma centena com 10 nós, 1010. Centena com 10, 1010, livre pouso, 398. Felipe 52, noite, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, no ideal, desceu nível 060. Desce para o 060, 78, por favor. Voo 9278, chame torre 1-8-9-5. 1895, voo 9278, boa noite. Felipe 528, confirme a PRO de mantém. VIP 522. Boa 528, pode atuar, Mari? Autorizada a proa de TAP, mantendo 230 sindicado. TAP, mantendo 230. Continua 6313 para o localizador, com via esquerda, proa 150. Desce 2 mil pés, reporte estabilizado. Esquerda 1950, descendo para 2 mil pés, a órbita estabilizada 6313. Completa redução, 709. Olha, 709, 6303. Azul 4298, reduz a 2109, senta para 2100, negar 10, 11.